1601, chame Recife 125 ONU. Confirmando 125 ONU, Gomes Aron? Assim. Obrigado, bom trabalho. Gerando base para sinal da 107, contra embaixado e checado, Golf Kilo Oscar. Eu acho que ele pôs da 107, o vento 100 graus, 10 watts. Oscar. Correio 6201, ponto de espera da 10 pronto. 6201 autorizado, alinhado e decolar, vento 100 graus, 8 mais. Oscar, para a Baetel autorizado, seu solo 39. Correio Xané 6201. 6201 decolou aos 40, chama o controle 120 acima 8. 208, 620. Chené 6201, boa noite, contato radar, voo 360, direto Leda. 360, direto Leda, o Chené 6201. Trip 52119, chame Recife 1260, boa noite. Recife 260, boa noite, senhor. Salvador, muito boa noite, voo na 776, gente da Romeu. No 776, boa noite, acione identificação, autorizado a chegada a mais. Deixa para 2 mil pés, Senegal no 04. 2 mil pés no 04, pode voar da presente Duna? Tá livre. Vem da presente Duna, voo no 776. Chiné 6201, chame Recife 1251, boa noite. 1251, 6201. 1776, autorizado a sinal ILS. Passaremos estabilizado, voo 1776 no ILS. Boa noite, o TAN 3137, está no gate 5, ciente da informação Romeu, 360 Galeão. Torre Salvador, TAN 3137. No localizador Gol 1776, prisão, Rami. 1776 completa final, torre 1-1-8-6-2 no pouso. Obrigado. Fez o número, obrigado. Torre Gol 1776, boa noite, estabilizado na DF. 776, repete o externo, trechecado. Lateral externo, Gol 1776. Estando externo, baixada travada no 776. 76, autorizado, pouso, pistão no zero, vento no 00 graus, 8 nós. E pouso no zero, vou no 776. Salvador, muito boa noite, Chanel 6259, na posição nossa para prospecto no meio. Salvador, copia o Chanel 6259. Solo Salvador, o Gol 1940, boa noite. Sente da informação, Romeu, autorização, Guarulhos. Salvador, o Gol 940, boa noite. Sente da Romeu, autorização, Guarulhos.